estás abatida, abatida, ó minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espere em Deus. Cansado, por que te encontras desesperançado? Espera em Deus, espera em Deus. Ele é o meu auxílio, a minha segurança é o garantia é o seu amor.